criador de tendências no Marajó, DJ Chuyazinho das Produções. DJ Chuyazinho das Produções, o DJ que detona e arrebenta na ilha do Marajó. DJ Chuyazinho. Alô, DJ Chuyazinho das Produções. Todos os canhões, preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhão principal pronto. Desta vez eu acerto. Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. DJ Mario Brois. Brois. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Esse é o DJ Chuyazinho das Produções. Todos a bordo! Vou fazer chover em cima deles. Mais pólvora. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Fazer chover em cima deles. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Chuyazinho das Produções. DJ Lohan que tá tocando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, chama, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, chama, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Chuyazinho das Produções, mixando e produzindo o que você gosta de ouvir. DJ Lohan que tá tocando. Rock, caralho. Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara. Com a perereca na minha cara. Ficando maluco, 24:47 por minuto. O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para. Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara. Com a perereca na minha cara. Eu já tô ficando maluco, 24:47 por minuto. DJ Chuyazinho das Produções. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. DJ Chuyazinho. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rasta. Walking with me, call up on no Uzi and show up in the shot towers. When my homies pull up on your block, they make that thing go ta ta ta. Switch my whip, can't bring it back, I'm starting saying rest in peace. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. DJ Lohan, que tá tocando. she smoking like a Rasta. Big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big. E também aqui tá chovendo e rapangalejando. A moda agora é Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei. Alô, Bel, o que você está ouvindo aí, filho? DJ Chuyazinho das Produções. Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Ei, meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor, chamando de amor. Chamando de amor, de amor, de amor, de amor. Me olhando e me chamando de amor, DJ Chuyazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Toca me olhando e me chamando de amor, É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. MC Dani Zica. Ei meu DJ, ei meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor, chamando de amor. Chamando de amor, de amor, de amor, de amor. Oi, meu amor! Alô, Melri! Chamando de amor, de amor. Vai fazer no movimento, vai fazer no movimento, vai fazer no movimento. DJ Chuyazinho! Alô, Melri! Ei, cursou? Leva pra casa, minha dota! Ei, cursou? Sentado na minha pia, fica na minha pia, rebola na minha bunda, fica na minha pia, sentado na minha bunda, fica na minha pia, rebola na minha bunda, fica na minha pia. Vai novinha vem jogando, vai fazendo um movimento, ela vai descendo o capuzeta, ela vem batendo, vai, vai, descendo o capuzeta, ela vem batendo, ela vai, descendo o capuzeta, ela vem batendo, vai, vai, descendo o capuzeta, ela vem batendo, ela vai, descendo o capuzeta, ela vem batendo. Lourinha, chapinha, joga o botão na morena, ruivinha, joga o botão na. Morena, chapinha, joga o botão. Morena, chapinha, joga o botão. Morena, chapinha, joga o botão. Morena, chapinha, joga o botão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vai fazer no movimento, vai fazer no movimento, vai fazer no movimento, vai fazer no movimento. Chuyazinho das Produções. Deixa eu te falar, nem deu pra mim naquele dia contigo, porque eu tô com o celular, porque roubaram meu celular, né? Deixa eu te perguntar, teria como tu tirar um iPhone pra mim e eu ia te pagando aos poucos? Alô, Melri! Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Deixa eu te falar, não tem como tu me arrumar 5 caixinhas de cerveja. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tem. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 200 reais? Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. Deixa eu te falar, tem como tu me emprestar esses 100 reais? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber esse final de semana e eu não quero gastar. DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Deixa eu te falar, nem deu pra mim naquele dia contigo, porque eu tô com o celular, porque roubaram meu celular, né? Deixa eu te perguntar, teria como tu tirar um iPhone pra mim

esquece, tá bom? Então vai. Torini. O criador de tendências no Marajó, DJ Chuyazinho das Produções. Santorini. Júnior Santorini. Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Choveu e relampagou. DJ Chuyazinho das Produções. O DJ que detona e arrebenta na Ilha do Marajó. Júnior Santorini na produção. É assim que se faz um remix. Aprendeu concorrência. Tô vendo aí. Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Choveu e relampagou. Todos os canhões, canhões, artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Queime! É DJ Chuyazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Desta vez eu acerto. Alô, Mario Bros. Solta o pontinho pra elas, DJ. Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver. Deixa o tamborzão rolando. Chuyazinho das Produções, mixando e produzindo o que você gosta de ouvir. DJ Ney Revolution. DJ das produções do Amapá. DJ, deixa o tamborzão rolando. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. O criador de tendências no Marajó, DJ Chuyazinho das Produções. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. DJ Chuyazinho das Produções, o DJ das Produções Marajoara. Ela chacoalha, mexe a cara, dessa vida gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. Toca tancada, tanca gelada, vou reticar a boia. Na que tancada, tanca gelada, aqui se dá a boia. Aê, aê, aô. DJ Chuyazinho das Produções, mixando e produzindo o que você gosta de ouvir. Ela chacoalha, mexe a cara, dessa vida gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. Toca tancada, tanca gelada, vou reticar a boia. Na que tancada, tanca gelada, aqui se dá a boia. Aê, aê, aô. DJ Chuyazinho. Chuyazinho das Produções. Toma aqui, Eduardo.

Chuiazinho das Produções. O DJ que detona e arrebenta na Ilha do Marajó.